Ela gostava, meu Deus, do gosto daquela saliva. Se se enfeitava, era pra ser sua musa, sua diva. Mudou pro seu mundo, mas nem se sentiu nativa. Vestido branco na cativa, só o que queria pedir é transparência de água viva. O amanhã nunca chega, até ser tarde demais. Meu rapaz, vai na paz se for capaz. Mas não esqueça jamais, sempre frente e nunca atrás. É onde deve olhar, porque fuga de Alcatraz. Tá mais fácil que sumir de si mesmo ou assumir. Na sincera, sim, a falta desse alguém que nem tá aí. Vixe, dói de um jeito que não tá no gibi. Pra superar tem que cair na briga, que nem Bruce Lee. Um cara a cara contra si mesmo e macho ou fêmea, eu acho. Na hora do despacho é fruta do mesmo cacho. Na verdade, quando encaixo, côncavo, convexo, a coisa é grave como baixo. Sexo tem nexo, vai além da vaidade. É tipo tempestade, daí deixa a saudade. Tô que é só saudade, eu tô que é só saudade. Da moça mais bonita que já houve na cidade. Tô que é só saudade, eu tô que é só saudade. Da moça mais bonita que já houve na cidade. Sumiu na tortuosidade dessas ruas sem fim. E hoje talvez já nem lembre mais de mim. Tô que é só saudade, eu tô que é só saudade. Saudade, é. Sensação sem tradução, em inglês ou alemão. Mas é a definição do meu ser nesse momento. Há tempo sei que são tantas emoções que compõem uma canção. Então aqui estão as minhas no papel. Dramático e intenso, tipo um tango do Gardel. Bolero de Ravel, quem sabe um samba do Noel. Atesto aqui a falta que me faz seu doce mel. Todos os pontos do céu naquela noite já indicavam que era inseto. Mas ela insiste. Dormi junto, acorda junto, maior intimidade que existe. Mas nem garante conhecimento profundo do outro. E a vida segue adiante, dançando. Nem tem como pedir socorro pro seu bando. Festa ou droga predileta, solidão chegou, te aguentou, é. E é direta. Não como os inúmeros diálogos que precedem o fim. Nem como desculpa pra explicar que já nem tá mais afim. Aí plano de futuro virá passado. Quando ele bateu o portão nem sentiu muito. Pensou, tem muitas. Já pra ela tudo é luta. Dormir só, amar só assim. Olhar pra outro ainda doía. Mas amanhã é outro dia.